Um termo de compromisso assinado na sexta-feira, 26 de outubro, entre os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas Federais e Estaduais e as empresas Samarco, Vale, BHP e a Fundação Renova, estabelece que não haverá, no dia 5 de novembro deste ano, prescrição de direitos das vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. No acordo, as empresas e a Fundação Renova reconhecem a obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo desastre. O termo assinado pelas empresas também deixa claro que as pessoas que ainda não foram cadastradas como atingidas poderão ainda fazer o cadastramento. Cada situação será analisada de modo criterioso ao longo do processo de repactuação previsto no TAC Governança homologado pela Justiça Federal em 3 de agosto deste ano. O coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais, promotor de justiça, André Sperling, explica as razões que levaram à assinatura do compromisso. Em 3 anos, prescreveria o direito de entrar com ações. Né? Então, embora a gente entenda que esse prazo não está correndo, por que esse prazo não está correndo? Porque nós entramos com uma ação, né? Essa ação está havendo um processo de negociação dentro dessa ação, que são os TACs, o TAC Governança, esses TACs. E uma vez que está havendo negociação, a gente não acredita que o prazo de prescrição de perda de direitos possa estar acontecendo. Porque se a gente está negociando, esse prazo está suspenso. Seria pensar o contrário, poderia induzir as empresas a atrasarem o processo de negociação para dar o prazo prescricional para esperar o prazo. Então a gente tem certeza que esse prazo não está correndo, mas como há, vamos dizer assim, ao longo da bacia, dúvidas em relação aos atingidos, etc. e tal, nós conversamos com as empresas, entramos num processo de negociação com as empresas para que elas reconhecessem oficialmente que no dia 5 não vai haver perecimento de direitos, ou seja, os direitos continuam do mesmo jeito. A gente não vai usar a palavra prescrição, porque a gente não aceita falar em prescrição, porque ela não aconteceu. Eles só vão reconhecer que não vai haver perecimento de direito no dia 5 de novembro, com os 3 anos do rompimento da barragem. Né? Então, hoje é um reconhecimento explícito das empresas de que esse prazo prescricional não se implementou. Assinaram o termo o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas de Minas Gerais e do Espírito Santo. A solenidade foi realizada na sede do Ministério Público Federal, em Belo Horizonte. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.